mandando esse áudio pra falar que não vai dar pra passar aí hoje, tá? Mas a gente marca depois com mais calma. E se você não vem, fala na minha cara. Tudo bem, meu bem, vontade, daí passa. E se você não vem, fala na minha cara. Quando te vi me entreguei, pena que você não entendeu, que eu queria mais que uma noite contigo. Oh, você falou que eu não valia nada, nem um real, mas você não vale nada também, a gente é igual. Ai, ai, ai, ai, por que você faz assim? Ai, ai, ai, ai, e se você não antigo, a gente é igual. Some pra só se pegar no final. Sei que você quer mais um pouquinho. Se tu quiser, nada mal. Mas quando